Estacionamento de 52 no meio. Para o estacionamento. Número 2 no setor, aguarde apenas início do táxi do Bang da Goa, retaguarda, o 352 no meio. Aguardando. 185 ainda na escuta da torre. Lima Alfa, decolado 01, da presente autorizado. Curva esquerda, perna do vento no 7, a porta girando base final no 7. Eu solicito o pouso em toca remitida, para 3 pousos, 3 com toca remitida, na 190, ok? Para o taxi 1889, 3 horas e 45, Campinas com 115 abaixo. A porta girando base final no zero, agilizando na medida do possível um tráfego da Gol a aproximadamente 4 minutos marcador externo, ok? Ok. Taxi em Alfa, comi 3, atmosfera 1895. Muito obrigado, boa noite, 89, boa noite. Lima Lima Alfa, prossiga. Para facilitar e não atrapalhar o tráfego, eu vou prosseguir aqui na eleitoral, esperar o aeronave final, aí eu espero a minha autoriza, ok? Sente então, Lima Lima Alfa, condições de manter espera farol de Itapuã, o número 10, aguardando apenas o pouso da aeronave? Afirmo. Mantém então a 1 no meu pé, espera visual farol de Itapuã, aguardando instruções para prosseguir final 1 a 0, Lima Lima Alfa. Chame táxi. Sempre que 5-2, eu não me entendeu, se eu fico a passagem do gol, pode iniciar. Irmão, já está liberando a retaguarda, já liberou, pode iniciar, chame táxi, 5-2, eu não me entendeu. Afirmativo, 5-2, eu não me entendeu. 224, cópia. Prossiga. 224, Juazeiro do Norte, nível 190, está autorizado. A rota direta Paulo Afonso. Após direto Juazeiro, na coluna 10, com curva esquerda na subida Momo. Após vai voar posição Cogbo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme Cogbo. E após vai prosseguir direto Paulo Afonso. Aciona 5426, controle 120, decimal 8. Está aprovado 190, vai ser Paulo Afonso, Juazeiro, curva esquerda na subida Momo. E a posição é código, depois você repete para mim, por favor. Depois Paulo Afonso, transponder 5426 e o controle 120.8. Poderia repetir o código? Tem uma coisa, posição Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogbo. Vai voar direto conforme rota, direto Paulo Afonso e após direto Juazeiro. Tá aqui, após código, Paulo Afonso e Juazeiro, passarelo. Correto, na remota no 4, chame pronto, pushback, passarelo 224. 224. Salvador, é hoje a minha empresa, zero. Portão 6, ponte 6, pushback, acionamento. Chamou o Saulo? Oxané 6310, ponte, pushback, acionamento. Gente, no 62 irá aguardar mais 2 minutos, Oxané 6310. Aguardando, Oxané 6310. 0. Lima Alfa autorizado, curva à direita, prosseguindo 270, prosseguindo para a final da 10, aguardando autorização para toque arremetida. Sim, aguardando para a aproximação da final da 10, na toque arremetida, Lima Alfa. Boa noite, azul 4298, vou direto Duna, desça para 2000 país, que é negão na 013. Trip 5216, está com 56 a bordo, autonomia de 3 horas. Alterna Salvador. Parte principal Índia e Alfa, considerando torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 3. Tem um bom voo e boa noite, trip 52 no 6. Alfa, Índia, ponto 0, 1 8 8 9 5, uma boa noite, senhor. Com a equipe do solo, Xaner 6310, após a passagem a retaguarda, a TR da Trip, após no 612, inicie chame táxi. Após a passagem a retaguarda, a nossa Trip, coordenação, puxa e repassa para o táxi. O nome é 04 no solo 07, libera a próxima direita via Fox, solo no 21, decimal 9. Fox, beleza, manobra, nome é 04. Boa noite, voo 1604, livramos, não se escuta. Boa noite, 1604, táxi via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette, 1604. Lima, Lima Alfa, sinal da 1-0, contra embaixo e para volta. Lima, Lima Alfa, pista livre, autorizado, toque arremetida, vento 090 graus, 1-2 nós. Alô, Salvador, boa noite, Xaner 6313. 6313, prossiga. Qual que é a saída prevista para Guarulhos? É da Euleda Bridge? Afirmativo, da Euleda Bridge, onde após Bridge vai interceptar Pesulu ou Nomeia. Claro que tiver aí a autorização, a gente está na escuta, tá? Afirmativo. Salvador, da Xaner 6310, para o 42 a bordo, 3 horas de Natal. 142 a bordo? Afirmo. principal, Índia e Alfa, ponto de espera torre 118.95, altímetro 1013, padrão, tem um bom voo e boa noite, Oxuné 6310. Principal, Índia, Alfa, ponto de espera 2.95. Plantão Juliette, eu vou no 604. Pronto, para ingresso. Felipe 52 no 6, após a rolagem da aeronave da Gol, mantém-se todo zero. Após a decolagem do Gol, alinhar e mantém no zero, Felipe 52 no 6. Lima Alfa, tocou a RMTEUS 1-1 da presente curva esquerda, suba para 1.000 pés, ingresso na perna do vento no zero, aguarda para gerar base. Curva esquerda, 1.000 pés, guardei para o cordão já gerar base para 1-0, Lima Alfa. No 889, decolada Zuno 3, controle 120.8, bom voo. Controle 120.8, muito obrigado, bom serviço. Xanar 63, 1-0, mantém ponto de espera da 1-0. Reportar estabilizado, 142, amigo. Controle de Salvador, boa noite, Gol no 889, decolou, passa 2.100 pés. Boa noite, Gol no 889, contato radar, suba para o nível 360, vou direto Leda. Vou direto Leda, subindo 360, Gol no 889. 5-2 no meio, está com livre da colada 1-0. Lima Lima Alfa autorizado gerar base, aguardando pista livre. Gerando base, Lima Alfa. Passa de Salvador, Gol 9227, autorização conforme Guarulhos, só que tem informação tanto. Chamou o solo? Gol 9287. Gol 9287, boa noite, formação Tango para Guarulhos, copia o 360, solicita outro nível. Copia, 360. Lima 8, obrigado, boa noite. 0 está autorizado via Pesolo 10 até Bridge. Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge após intercepto Pesolo 16 até Belo Horizonte. Bravo Hotel Zulu após direto Trive e após conforme rota do plano de voo. Roda 10 com curva à direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5431, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos 360, rota Aparizulu 10, Bridge, Aparizulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Bridge, rota conforme, decola da 10, curva direita, Dael Leda, Bridge, transponda 5431, controle 108, 9227. Correto, gol 9287 no portão 5, chame pronto, pushback, acionamento. 9287. Do ATR da Trip, que decolou à frente, seguindo o mesmo perfil de saída, ok? É, Trip 5216, da presente, vai direto a Aracaju. Da presente, direto a Aracaju, 5216. E ali, a Azul 4298. Azul 4298, complete sinal, Semi Torre 1895. 395, obrigado, uma boa noite, 4208. Boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, 3305, com informação Sierra, passa o 170 para o 1150. Gentileza, quando possível, proíbe Duna. 3305, boa noite, essa identificação, vai direto Duna, desça para 2 do meu país, QNH 1013. 1013, padrão, desça para 2000, na proíbe Duna, tá 3305, muito obrigado. Lima Alfa, tocou RMT hoje no 8, suba para 1 no 1000 pés, curva esquerda, ingressa na perna do vento da 10, aguardando para girar base. Ok, Lima Alfa. Azul 4298, check trem, pouso autorizado, pistão 10, vento 090 graus, 8 nós. Matila Azul 4298, baixada e travada livre, pouso 10. Quatro 298 apenas para informação, a aeronave Barão mantendo no 1000 pés, ingressando agora a perna do vento, sem interferir com a sua aproximação. Ciente, visual com o tráfego, 4298. Puxando a R6 1390 após a passagem da aeronave na curta final, ali mantém o pistão 10. Após a passagem da aeronave na curta final, ali mantém. Bruno 889, Centro Recife, 1251, Unialterne, 1325. 251, Unialterne, 1325. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Azul 4235, autorizado chegada Bonf, desça para 4000 pés, Quinha Gama 013. Azul 4298, solo 22, libera a próxima direita via Fox, solo no 21, decimal 9. Fox 129, obrigado, 4298, daqui a pouco. Lima, Lima Alfa, autorizado base, reporta final, embaixo travado. Ok, já base, reporta Lima final, a gente está contra aí, Lima Alfa. Linha 3 no 0, livre decolagem, pistão no 0, vento 0, 8, 0 graus, no 0 nós. Livre decolagem, vento 0, chamé. Cisne Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Cisne Alfa, reportando para ingresso da Juliette, para o 4298. 3305. Táxi, o passarelo 2224, nosso POB é de 4040, autonomia de 8 horas, alterna Fortaleza, passarelo 2224. Principal Índia e Alfa, turno 8, decimal 95, altímetro 10 no 3, no padrão, tem um mau voo, boa noite, passarelo 2224. 2224, Índia Alfa, ponto espera 10895, ajuste padrão. Meia 3 no 0, decolado aos 23, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Xané, 63 no 0, obrigado. Oi, Lima Lima Alfa, final de 4.4 milhas, ponto para embaixo travado. Lima Lima Alfa, ciente, autorizado toque arremetida, pistão no 0, vento 0, 8, 0 graus, 9 nós. Agora é pulso final, ok? Lima Alfa. Ciente, livre pouso, então, pistão no 0, 080 graus, 9 nós. Após o pouso, prossegue para que parte? Então, parte 5. Senta. Torre Salvador, Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa, prossiga. Lima Alfa, prossiga. Zero sete, equipamento número 1. Beleza, 5. Beleza, Lima. Zero 298, via Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, azul 4298. Salvador, muito boa noite, passarelo 2224. Passarelo 2224, após aeronave pouso não no zero, nem mantém. Após aeronave no pouso já, nem mantém, passarelo 2224. Alfa no solo aos 2,6, liberando próxima direita via Delta, no solo em 1,21,9. Salvador, Oceaner 6,3. Chamou o solo? 6,3,3. Autorização aí pra gente fazer. Tio, o Oceaner 6,3,3, só um minuto, copo. Aguarde. Área do 2224, livre decolagem pista no zero, vento 0,80 graus, no zero nós. Iniciando, passarelo 2224. Lima para prosseguir, Lima, Lima Alfa. Lima 3,13, tá pronto, cópia. Lima 3,13, Guarulhos, nível 360, está autorizado, via Pesolo 1,0 até Bridge. Bravo Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta Pesolo 1,6, prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme. Decolada 1,0 com curva à direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5434, controle 1,20, decimal 8. Está autorizado 3,60 para a gente, a gente vai fazer na rua Pesolo 1,0, Bridge, depois da Pesolo 1,6, BHG, Trive. Essa saída da 1,0 é primeira curva à direita, da El Leda, direto Bridge. 434 é o 3,4, 1,208 é o controle. Oceaner 6,3,13 está no 0,4. Correto, Oceaner 6,3,13 no 4, chame pronto, pushback acionamento. E qual é o senhor passa de visitamento? Salvador, muito boa noite, passarelo 2224, transfere. Boa noite, passarelo 2224, contato radar, suba para o nível 190, sai da Momo. 190, perfil Momo, passarelo 2224. Azul 4235, desce para 2000 pés, que nega 1013, autorizado no LS, porta estabilizada. Salvador, Cordial, Rio 5972. Boa noite, Rio 5972, autorizado chegada bom, se desça para 4000 pés, que negar no 013. Para 4000 pés, na chegada bom, vamos perder o contato com o centro. Estabilizado, TAN 3305. TAN 3305, complexo sinal, Sami Torre, 1895. 1895, TAN 3305, tá daqui a pouco.